É, sim, o médico Joaquim Garcia Filho, que está com a delegação lá em Ribeirão Preto. O Nazareno, o Oliveira, o Alberto, o Sandro, nossa, o Fábio, funcionários do Serará, do Departamento de Segurança, né? Lembrando ainda, feliz final de semana para todos, esperar que amanhã a gente venha ganhar nas quatro linhas. Programa do Vozão. Nosso carinho e nosso respeito. E lembrando aí, um abraço para a querida Oca. Esse é o Fernando Freire. Boa noite. Valeu, valeu Inês Cabral, nosso repórter social. Eu chamo o Jorginho Noronha e ele vai chamar a voz do torcedor, o Wagner. Diz aí, Jorginho. Vamos sim, Benão. Em nome de Guto Drinks e três pontos aqui, três endereços no bairro Antônio Bezerra, para você tomar uma geladinha, comer aquele feijão verde, aquele sanduíche robusto. É aqui na rua Martins Neto, 640, fica por trás do Bradesco da Vila Mister Hall, de terça a domingo, a partir de 18 horas. Tem também Guto Drinks na Travessa Brito Barbosa, número 58, de quinta a domingo, a partir das 18 horas. E tem também o Guto Drinks 3, de quarta a sexta-feira, a partir das 16 horas, no sábado e domingo, aí é o dia todo, menino, a partir de 8 da manhã, come esse feijãozinho verde aqui, bichinho, é com Guto Drinks. Vamos chamar a voz do torcedor, o Wagner Rodrigues. Boa noite, Wagner! Boa noite, Jorge Noronha. Boa noite, Bernão Monteiro e a toda a torcida Alvinegra, ligada no programa do Vozão, 860 Rádio Cidade. Mandar um abraço aqui ao nosso ilustre amigo doutor Gugel, que também está na escuta, grande torcedor Alvinegro. Esse aí também é um grande torcedor do Ceará, certo? Ele sofre, certo? Ele vibra, certo? Ele tem todas as escalas, né? Que eu me refiro assim ao Ceará dentro das competições. É um grande torcedor Alvinegro. Uma boa noite para ele. E aí, Jorge Bernon, chegando aí à reta final, né, da segunda divisão, será que não aspira mais nada a não ser mesmo a permanência para 2024? E a grande atenção, né, as atenções do torcedor alvinegro, o resultado agora pouco importa. O que importa agora é o Wagner Mancini ver as peças que ele vai querer compor, né, para o próximo ano com alguns jogadores que se encontram dentro do elenco, outros jogadores subindo da categoria de base, né, para o elenco profissional, e contratações pontuais que o Ceará tem que fazer. O que o Ceará tinha que dormir de touca, passou, né? O Ceará agora tem que ficar com os olhos abertos e ver a sua projeção para 2024. Um ano difícil, né? Difícil em termos, né, de condição financeira. Tá claro que a coisa mudou, né? E como mudou, aquela gordura que o Ceará tinha na Série A, ela não tem mais, ela queimou. Tá? Então o Ceará vai ter que criar métodos para que venha, né, se erguer novamente em 2024. O que o torcedor, né, o que nós queremos como torcedores, né, e que nós temos aqui uma participação especial no programa do Vozão, é que realmente o Ceará possa encarar esses restantes desses jogos, vencendo, é claro, certo? Para quê? Para que isso aí venha realmente fortalecer. São vitórias, né? Vitórias que realmente fortalece e dá uma satisfação ao torcedor de vibrar e de, sabe, de ficar contente com o placar de vitória, certo? É praticamente a equipe do Ceará que viajou e que vai, né, só não vai contar com o Eric. Esse já está aí definido, jogar a equipe do São Paulo. Vamos ver qual é a equipe que o Wagner Mancini vai colocar em campo. Acredito que venha a ser os mesmos que vinham jogando. Volta o David Ricardo na zaga. Ali o ataque, ele vai tirar só praticamente o Eric. né, que não está mais participando do elenco do Ceará. E do seu torcedor do Ceará, Jorge Bernon, nesse momento o que ele mais pensa, certo, são as novas contratações que virão, né? E quem vai permanecer, quem vai sair, isso é que o torcedor está antenado nesse momento, nessa reta final da competição. Vitória, assim como eu falei, é substancial para, né, para dar um conforto, né, um sorriso a mais, né, desse 2023, no qual o Ceará não teve êxito na Série B para a subida para a Série A. Beleza, Wagner Rodrigues. Aí o Wagner Rodrigues, Jorge Noronha. Faltam 3 minutos para 11 da noite. Jorge da Noronha, aquele abraço. Vou pedir o Tony Mazzoni para rodar aí um trechozinho da oração de São Francisco. Boa noite, Jorge. Tudo de bom? Grande abraço, Bernal, tudo de bom, abraço e boa noite a todos os ouvintes do programa do Vozão. Vamos ter esperança que o Ceará parte agora para o projeto 2024 e nós estamos acreditando. E Bernal, mandar um abraço todo especial a todos que fazem ali o JH Restaurante, a todos os nossos clientes do programa do Vozão, carinhosamente o nosso... Boa noite! Obrigado, Deus, por mais um programa, por mais um dia. Deus, Jesus Cristo, e agradecer ao grande Tony Mazzoni, que brilhantemente, mais uma vez, comandou a nossa máquina de salve. Um trecho da oração de São Francisco. Tenham todos uma ótima noite, um sábado cheio de saúde e também no domingo e alegrias. Aquele abraço! Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like. Nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo, possibilidade, hub, comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. 70% das vítimas de abuso sexual no Brasil são menores de idade. Esse tipo de violência acontece com meninos e meninas de todos os grupos sociais, sem distinção de cor nem de gênero. Fique atento a qualquer alteração de comportamento. Se perceber algo estranho, peça ajuda num centro de assistência social ou de saúde do seu município. Você também pode denunciar pelo Disque 100. A ligação é de graça e você não precisa dizer seu nome. A central funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. AM Cidade. De segunda a sexta, na Cidade AM 860, os assuntos mais importantes e que fazem a diferença no seu dia a dia são apresentados e debatidos no Antenas e Rotativas. Antenas e Rotativas, o programa de maior credibilidade do rádio cearense. Apresentação, Dr. Cid Carvalho. Participação de especialistas e convidados especiais. Antenas e Rotativas começa 12:05, logo após a crônica Doa a Quem Doer, aqui na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. ZYH 592-860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Pitágoras, educando a criança, não será necessário punir o homem. Salve a criança do meu Brasil! Alô, Brasil! Alô, Ipu! Terra da bica, de mão por baixo. Ipu tinha bica? E do quebra bodega. Ipu tinha bica. E das pedrinhas. Tinha não. Possuía. Rapaz, eu vou contar, você tá... Ô, terra maravilhosa. Você tá bonito, viu, rapaz? Eu sempre fui, né? Alinhar... Você podia aumentar uma palavra aí, mais... É, tá certo. Mais bonito, aí tá bom. Ou fazer que nem diria o poeta César Augusto, tá alinhado que só filho de pedra, rapaz. Eu tô filho de pedra. Que é, macho? Bom demais, alinhado que só filho de pedra. Não é não? E aí, você, como é que está? Eu tô bem, graças a Deus. Estamos aqui tocando baque, esperando este final de semana futebolístico. Queria abrir o programa. Ah, diga. Quando o anunciante nosso, do Jaez... Do Jaez. Foi então, Jaez, já foi? Da estirpe. Ah. Qualidade, do tamanho, do prestígio que nos dá. O Armatel consegue uma vitória retumbante, nós ficamos também felizes, felizes, contentes e agradecendo a Deus. Olha o que aconteceu. Diga aí. No dia 25 de outubro, a Petrobras fez a sexta edição do prêmio Melhores Fornecedores. A cerimônia reuniu executivos da petroleira e centenas de representantes de diferentes companhias que formam uma cadeia e fornecimento do setor de óleo e gás do Brasil. A edição deste ano da premiação foi dividida em 21 categorias. A Normatel Engenharia foi a única empresa premiada em duas categorias distintas: manutenção, reparo e operações, e infraestrutura e multisserviços. O CEO do grupo, Cláudio Ari Brasil, junto com o executivo responsável pela conta Petrobras, Vitor Olímpio, foram receber a honraria no evento que ocorreu no Rio de Janeiro. É a segunda vez consecutiva que a Normatel Engenharia tem mérito reconhecido nesta premiação. Parabéns, parabéns. Orgulhando o empresariado cearense, orgulhando o povo do estado do Ceará, todos, né? Sim. E a Normatel tem a engenharia, né? Então a gente aproveita a oportunidade para cumprimentar, para parabenizar São Antônio José Melo, né? O Júnior Melo, que me mandou essa mensagem, parabenizando e desejando que o sucesso seja sempre o caminho mais importante daquela grande empresa. Abraçar o nosso amigo Antônio José Melo, né? Presidente do Grupo Normatel, pela conquista, porque é uma conquista de um grupo genuinamente cearense, que tem à frente um cara sério, competente, trabalhador, que é Antônio José Melo. Então, ao Júnior Melo, a todos que compõem o Grupo Normatel, os nossos parabéns por essa conquista tão importante. Parabéns, vamos lá, vamos então abrir o nosso programa. Tá tudo bem com você? Como é que passou a noite? Eu passei a noite dormindo, Farias, eu não sou vigia. Caramba. Não, Farias. O meu querido Gomes. Risadinha. Risadinha Gomes, é o... O que você acha disso aí que ele fica dizendo aqui? Mentira. É meio duvidoso, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Sabe? Ai, Maria. Pô, vambora. Vamos não, homem. Vamos trazer 11 horas nós e 8. Acabamos de chegar, rapaz. Depois dessa nota realmente maravilhosa, nós vamos então trazer agora o que a negada vai dizer daqui a pouco. A negada vai dizer. Vamos lá, meu querido, começando pelo Marcondes. A negada é muita gente, macho. A negada, mas o povo vai dizer. O povo é muita gente. O povo vão dizer. Mas é no singular. Não, não, olha, você não adianta corrigir meu português. Ah. Não, quem corrigiu foi o coordenador. Meu português vem do latim e do grego. Farias, eu já disse a você que eu me tranquei lá dentro do quarto, lá em casa, bem 2 semanas com o demônio do cachorro para aprender esse latim e não consigo. Latim, a mãe do português. Não, bom, mas não... aí é outro assunto. Só quem sabe isso é quem já foi seminarista. Eu fui quase padre. Graças a Deus a igreja se livrou. Vamos lá, minha gente. Vamos trazer agora o nosso querido As Manchetes. Começando pelo nosso querido Marcondes. Fala, Marcondes! Agora pela manhã em São Paulo, precisamente no CT do Corinthians, Wagner Mancini colocou ponto final na preparação do time do Ceará, de olho na partida deste sábado contra o Botafogo Paulista. Jogadores que estavam entregues ao DM Alvinegro antes da viagem treinaram normalmente em Fortaleza. Zé Ricardo, Breno e o zagueiro Thiago Pagnussá. Agora vamos à manchete do Fortaleza com o repórter Océlio Pereira. Valeu, Júnior Marquezine. Fortaleza irá trabalhar hoje, sexta-feira, no Parque dos Campeonatos. Sábado já concentra para o jogo da recuperação contra o Flamengo. Tricolor espera, junto com seu torcedor, voltar a vencer contra o Mengão no Castelão lotado. Mudanças serão processadas mais uma vez no time do Fortaleza. Detalhes dentro de instantes. Vamos aos destaques do Ferroviário com Pedro Breno. Deixa comigo, fera, Océlio Pereira. Bom dia para você, torcedor ligado conosco no Bate-Bola na Pan, chegando com as novidades das equipes da